Apocalipse de Jesus, o Cristo, segundo São João, para os simples de coração. A visão do trono de Deus. Este é o capítulo número 4 do livro mais importante da atualidade mundial. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, voz como de trombeta, ao falar comigo dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e nesse trono alguém sentado. E esse que se acha assentado no trono é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, e à volta dele, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Bem, vamos parar por aqui. que já há muito assunto para a gente ver. Mas há uma passagem muito interessante e eu peço a vocês todos que vão pensando sobre ela. É o versículo 7 que diz o seguinte: o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Eu tinha ido até o versículo 6 do capítulo 4, mas vou aproveitar a oportunidade para deixar a meditação de todos, não somente os 6 versículos lidos, mas também o 7. Vou repetir: o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E esses seres viventes, vocês já viram aí, vocês que estudam o Apocalipse, eles estão sempre gritando sem cessar: Santo, Santo é o nome do Senhor, nosso Deus. Quem serão eles? Eu já andei explicando, para quem presta atenção, muito a respeito disso. Mas há uma grande renovação na audiência, muita gente vem chegando, e o Apocalipse é instigante. Ele provoca a nossa inteligência material, a nossa inteligência espiritual, que todos os simples de coração possuem. Porque são simples de coração que se encontram em todas as classes sociais, em todas as cores, em todas as ideologias, em todas as religiões, e na ciência, e na filosofia, e na economia, e na vida particular. Esses que trazem a humanidade, desde reis até o cidadão mais simples, contribuições de fervor, de fé, de amor e vida, sem o que não é possível entender as coisas espirituais, porquanto o apóstolo dos gentios já ensinara que as coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente. O mundo ainda é um imenso rebanho de almas desgarradas, é um corre-corre em frene, é um consumismo desenfreado, um egoísmo tremendo, prejudicando a marcha da própria humanidade. Mas há os simples, e eles estão em todas as classes, simples de coração, fervorosos, fiéis, generosos, amantes da vida, que o melhor é viver. Viver bem, para quando chegar a hora de voltarmos à nossa pátria de origem, lá não cheguemos com as mãos vazias de boas obras. Alguns que têm ouvido falar do Apocalipse pensam logo em fatalidade montada por um Deus inconsequente que tem escolhidos e condenados. Esse Deus, criado à imagem e semelhança do homem, seria pior que o pior dos seres humanos? Ocorrem coisas boas e coisas terríveis à humanidade. Porque a liberdade pessoal e coletiva do homem, dos povos formados por esses homens, homem aqui, refiro-me a gênero humano, homem e mulher, ser humano, essa liberdade pessoal, coletiva, é respeitada pelos grandes condutores da humanidade. Não falo de reis, monarcas, presidentes da república, imperadores, ditadores. Falo daqueles que nos vigiam do mundo invisível, dos mais elevados planos espirituais, que não estão com seus atos restringidos pelo espaço e tempo, que ainda fere a consciência evolutiva dos seres humanos e de suas nações. A morte é um boato. Eu costumo afirmar que o grande equívoco da humanidade é pensar que a morte acaba com tudo. Então, homens finitos querem, sem humildade, deslindar planos estabelecidos em regiões infinitas. Daí tantas interpretações do livro da profecia final, o livro das profecias finais, mas isso não quer dizer de fim do mundo. Nós acreditamos que o mundo é eterno, que a vida é eterna. Um dia o planeta Terra terá o seu fim, quando estiver esgotadas as suas energias. Falamos vivo de profecia final, ou profecias finais, no tocante a essa fase de transformação acentuada pela qual passa a humanidade. Mas para discernir as coisas que estão no Apocalipse, é muito importante conhecer a visão do trono de Deus, porque o Apocalipse é justamente uma mensagem generosa que vem do trono de Deus para nós, criaturas humanas. É um alertamento. Quando se fala em trono de Deus, o sujeito, apesar da altura em que chegamos no conhecimento da vida humana, pode pensar que lá esteja sentado um camarada barbudo, já tão velho, tão velhinho, que precisa de óculos, lente de tartaruga, de uma bengala. Não. Esse é o Deus criado à imagem e semelhança do homem, portanto, com todos os enganos dos homens. E Kizaru soube muito bem espelhar esse Deus antropomórfico no seu famoso poema, Poema do Deus Humano. Não há pressa na explicação do Apocalipse. Ele está aí há 2 milênios. Não vamos nós querer explicá-lo em 2, 3 dias. Ele é de uma riqueza ímpar e só apavora os criminosos. Como falamos em trono, temos que explicar a você que Deus é esse que está no trono, meu irmão. Que Deus é esse que está no trono, minha irmã? Falou em trono, pensou logo num rei, num monarca. É que o evangelista, profeta João, precisava usar as figuras que a mente humana pudesse entender. Por isso ele fala em trono, porta. Se ele usasse palavras correspondentes às visões em outra dimensão que ele estava tendo, nós não entenderíamos, em primeiro lugar, porque dificilmente ele encontraria palavras na nossa dimensão que pudessem corresponder realmente ao que ele estava vendo numa dimensão em que espaço e tempo têm outras concepções totalmente diferentes. Então, vamos ao poema do Deus humano para você entender que o Apocalipse não pode ter vindo desse Deus criado à imagem e semelhança de nós seres humanos, que somos cheios de defeitos, mas estamos tendo oportunidade para corrigirmos-nos. Por isso é que temos livre-arbítrio. Foi publicado no matutino A Pátria em 1935. Diz o poeta Zarur a respeito do Deus antropomórfico: se daquele Deus homem, bom junqueiro, o Gênesis foi fácil coordenar, ainda é muito mais fácil completar o Gênesis com o Finis Justicei. No espaço não havia coisa alguma, só o nirvana do vácuo imensurável. Era a felicidade a que hoje, em suma, preocupa a humanidade incontentável. Mas, de súbito, inexplicavelmente, no imensurável vácuo silencioso, apareceu alguém com ar de gente, um gigante de faces tenebroso. Olhou ameaçador o caos profundo e pôs-se a bambolear o corpo laço. Aqui começa a história deste mundo e a dos outros que rolam pelo espaço. Concentrando-se o ilustre cidadão, que se chamava Iavé, segundo a história, que é mesmo história, como o nome diz, não chegou a nenhuma conclusão a respeito da origem probatória da sua aparição louca e infeliz. Como nascera e para que surgira? Não havia na espessa escuridão nem aviões, nem raças de cegonha, de maneira que o pobre velho gira, perplexo, atarantado, trapalhão, adquiriu o sobrenome Iavé Pamonha. Sem assunto, isolado nas alturas, obumbrado em terríveis conjecturas, sem ter mais que fazer de uma arrancada, fez o mundo um macaco e uma macaca. Obra vil que não vale uma pataca. E esperou que brotasse a macacada. Esta surgiu como estupenda ameaça, formando o que chamamos hoje massa. Começa então a vida. Os artifícios ornavam as macacas e os macacos de plácitos, passaram a velhacos, introduzindo novos sacrifícios. O velho Iavé ficou como um Vesúvio para acabar com tanta patifaria. Não teve pena da macacaria e sepultou-a toda num dilúvio. Mas eis que do dilúvio se escapole Noé, cuja família se salvou. E o imaculado Noé se maculou, dando péssimo exemplo à imensa prole. Ficou, portanto, mais acanalhada a espécie humana, pródiga de taras sutilíssimas, ótimas e raras, conforme o paladar da súcia irada. Fiada em Moisés, Iavé lhe deu as duas tábuas dos 10 divinos mandamentos. Esse espalhou-os pelos 4 ventos, pregando pelas casas, pelas ruas. Mas todos viram nisso o mal de Goro e ficavam, enquanto o bom Moisés quebrava as tábuas e as calcava aos pés, dançando em volta do bezerro de ouro. Como último recurso, o Fulo Zeus mandou à terra o manso e meigo Cristo, que afinal nada teve com tudo isto e esperou a atitude dos sandeus. O fim pouco tardou. A humanidade, já farta de sermões e mandamentos, crucificou Jesus sem piedade, glorificando seus instintos cruentos. Não tendo mais recurso, Iavé Pamonha, nas suas obras vãs, se concentrou. Viu, pensou, concluiu, criou vergonha, arrependido, enfim, se suicidou. Bem, vocês hão de convir que este trono, visto no céu por João Evangelista, capítulo 4 do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, não pode ter sentado sobre ele um Deus desta espécie, criado à imagem e semelhança do homem. Homem cheio de problemas, que tem que ir lá dentro, que tem que tomar banho, que diz uma coisa agora, amanhã diz outra. Ora, a majestade de um trono exige equilíbrio, ponderação, bom senso, palavra firme, boa vontade e, no caso, espiritualidade suprema. Então, o Deus que está assentado neste trono não pode ser este doido varrido, que não sabe nem como surgiu, ainda acredita na raça de cegonhas. Esse Deus humano, antropomórfico, criado à imagem e semelhança de nós, pobres seres que lutamos para trilhar o bom caminho. E o conseguiremos se soubermos usar o nosso livre-arbítrio. Então, que Deus é esse que está sentado no trono? Ainda vou recorrer mais uma vez aos poemas da Era Atômica, do saudoso presidente fundador da Legião da Boa Vontade. Corro a página 175 e encontro aqui um poema muito grande, o Deus que merece dirigir o universo a partir deste trono, que é um símbolo. Imagine Deus sentado num trono, visto por João Evangelista. Poema do Deus Divino. O Deus que é a perfeição, e que ora eu tento cantar em versos de sinceridade, eu nunca ouvi, como em nenhum momento vi eu o vento ou a eletricidade. Mas esse Deus, que é o meu eterno alento, Deus de amor, de justiça e de bondade, eu, que o não vejo, eu o sinto de verdade, como a eletricidade, como ao vento. E o sinto na ânsia purificadora, na manifestação renovadora do belo, da pureza, da afeição. Com ele, falo em preces inefáveis, envolto em vibrações inenarráveis, que me trazem clarões da perfeição. Pois creio é nesse Deus imarcessível que ampara a humanidade imperfeitíssima. Deus de uma perfeição inacessível à humana indagação falibilíssima. Bondade que os pecados não consomem, do Espírito Divino aos filhos seus. Deus sempre desce até seu filho, o homem, quando o homem sobe até seu Pai, que é Deus. Thank you. Eis aí, meus amigos e meus irmãos, nós vamos prosseguir no capítulo 4 do Apocalipse de Jesus segundo São João. O Deus divino, não aquele Deus humano, caricato, mas esse Deus que está dentro de nós, esse Deus inacessível que ampara a humanidade imperfeitíssima, Deus de uma perfeição inacessível à humana indagação falibilíssima, que merece sentar nesse trono visto pelo apóstolo profeta. Que a paz do Deus divino esteja no coração de todos. Deus está presente.